Para 2010, comandar 9012, final ILE 7031, responsabilidade. 229, vista para a amiga 052. O 4958, chame todo, 119, vista para a amiga 052. Oi, Salvador, bom dia. 4958 da Lua, estabilizado, olha. Cruzeiro, 4958, aguarde que está livre. É falhado, meu Deus. Aguardando, 4958. 0.2. Salvador, bom dia, voo 963, decolou. Voo 963, contaminado com água, antigazista, distante 1, para o nível 360. Via para o 360, voo 963. Sorte Salvador, o nosso cordial bom dia, passaredo 2229, por IAS visual com campo. Bom dia, passaredo 2229, com 039, pista, 0,2. Diante das condições do vento, pouso autorizado para o passaredo 2229. 3557, pronto para copiar. 3557, 660 para Brasília. Roda pistão 10, saída Arbor, transição elétrica. Interceptar em torno do 177.4. Controle 120, decimal 8. Responda 51936. descendo, descendo, décima 1, altando, 2, 3, décima 8. sinal 95. Bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Com o 649, duas milhas para cima, estabilidade MFS. Pronto, 5194, 5194, 5194. Salvador, bom dia, tá 3507, vai passar 1500 séries. 49. How many people were there then?